e vai ouvir que sair na vida. Bumerangue que abre flecha, se não baile abre uma flecha. Tem que chegar na princesa, não dá mole pro garçom. Geral da palma da mão, geral pula e sai do chão. Vem com o link, curte jogos e diversão. Correndo, coitado. Pô, gato, caralho. Você vê, é o tom de voz. 255ª edição para não falar sobre Era Uma Vez um Beach. Não, estamos aqui para quebrar paradigmas e mudar a história. Nós estamos nos desprendendo de vícios nesse 2016 sem promessas vazias. Portanto, vamos fazer um episódio digno de número 250 para falar sobre Zelda. Um link com o passado. Nessa semana, pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e com a gente tem o Ilapso. Teve um Disco Ninja sem reviews depois e ninguém percebeu, só eu. Sim. O Senhor da Eternidade. Garotinho guerreiro, herói do povo brasileiro. O Daigo. É, viaje em outra dimensão e torne-se um coelho roxo. Bonitinho. O Pyron. Eu falo do joguinho que, do quem doer, você jogava com a menininha Zelda de cabelo rosinho. E a Jéssica Pinheiro. Eu tô de mal do Carlos porque ele falou mal de Buff. Cara, alguém já falou bem de Buff? E nessa semana nós vamos retornar pro jogo responsável pela Lenda das Lendas. Vamos ter uma das nossas primeiras experiências no mundo aberto, desbravar dezenas de itens, dungeons, inimigos, no fim das contas, vivem um dos mundos mais divertidos que a Nintendo já fez. Tem que falar igual o narrador da propaganda do Exército. Você vai explorar mundos abertos, trocar de mundo, pegar a espadinha e ir ao giratório, andar na diagonal, pular da rata. Temperar a espada. Liberar jogar a espada temperada no lago bolado. Pegasus, dá corridinha pra passar de fase mais rápido. Tudo isso e muito mais depois do Ximenes. Ximenes! Atenção, seus filhos da puta, o jogo hoje é rápido, é veloz, nós vamos à leitura de e-mails do Baixo Frente Soco. Em seu programa, eu gosto de jogos, notem aquela cheirada de carreira que eu dei agora, porque o negócio é rápido, é cocaína pura. Aquele cafungo, dando aquela cafungada, vocês ouviram o Senhor da Eternidade. É, vambora que eu tô com pressa que eu quero cagar. Sim, ele quer cagar e, portanto, o primeiro e-mail é dele. Hello, perdidos novos amigos, engenheiros e bacharéis, tudo bem? Eu não sou engenheiro, mas tudo bem. Quem é engenheiro aqui? Só o Chicão e o Pivoto. Acho que sim, o Baer é o quê? É, o Baer, tem razão. Ah, tá. Lone Player escrevendo aqui. Oi? Ele é? Acho que é, se não for é uma outra porra de TI equivalente, então tá valendo. Da puta. Conheci a série Tomb Raider já na sua segunda edição. Na época o jogo fazia bastante sucesso, sim. Mas não sei dizer se o jogo vendeu bem. Vou chutar que sim. Vendeu. O que importa é que eu não gostava. Foda-se você. Ainda que falassem que a Lara era gostosa, que é uma falácia porque ela era feita de cubos. Sim. Eu achava muito ruim jogar. Os cenários me confundiam e a câmera me dava vertigem. Bom, você era uma mulherzinha, né? Caralho, câmera dava vertigem? Contudo, é tipo joga F-Zero? Caralho, joga F-Zero. A F-Zero do Nintendo 64 era pica. Dava muita vertigem. Dava mesmo. Contudo, eu tenho um amigo que idolatrava. Outro jogo que dava vertigem era aquele do Star Wars. Star Wars Racer. Ah, o Racer? Pode Racer? Sim. Mas aquele jogo era bom demais. Contudo, eita. Eu tenho um amigo que idolatrava. Cala a boca. Eu tenho um amigo que idolatrava lá da Croft. E a Aya Breia. Quem é a Aya Breia? Parasite. Ah, tá. Tinha todos os jogos e gostava de fazer 100% toda vez que jogava. Que maluco perdedor. Doente. Ele tinha algumas revistas com dicas dos jogos, tipo todas as armas, munição infinita e pans. Um código me chamou a atenção. Dava pra explodir a Lara. Quem iria fazer isso, cara? Coisa horrível. Que coisa estúpida. É tão escroto quanto fazer Harakiri no Samurai Shodown. Dá pra fazer Harakiri no Samurai Shodown? Do 5 pra frente dá. A vantagem é que você volta no próximo round com o turbo cheio. Ah, maneiro. Então assim, se você vê que você vai perder você mesmo... Você vai perder, você faz a entreguinha... É, usa o código, já volta nitrado no próximo. Voltei a jogar Tomb Raider no PS3. Comprei o Underworld e posso afirmar que adorava ver a Lara com a sua roupa colada, principalmente shortinho. Pinheto. Só que se usasse somente essa roupa numa determinada fase, o jogo bugava e você perdia o save. Nossa, que galo. Bugs.com. Punheteiro tem que se fuder. Adorei o reboot. A Lara ficou ainda mais bonita e o jogo mais interessante. Todos saímos ganhando. Menos eu que não ligo. E parafraseando o Sr. Carlos Pivoto no episódio sobre Tomb Raider Reboot, sem o bom é o que preenche totalmente a sua mão. Ele tá muito equivocado. Sem o bom é o que não preenche sua mão, entendeu? Você gosta dos menor? Oi? Você gosta dos menorzinhos? É sem o Loli, entendeu? Não, tô zoando. Ah, pai do céu. Tô zoando, cara. É outro loop infinito. Sem o bom é que não preenche totalmente sua mão, porque você não consegue nem pegar direito. Você não consegue pegar nem um terço do peito na sua mão. E é isso. E é isso, agora vamos ao Sheldon, aquelas coisas bonitas da Fazenda do Orson. A Fazenda do Orson. Aquele narrador tinha uma voz da hora. Amigos são... Eu gosto mais da outra música. Apoio, com eles podemos contar. Qual outra música? Ah, a segunda abertura do Garfield de Amigos. Tinha a segunda abertura? Como é que é? Tinha. Não. Venham, venham, para a nossa festa. Vamos juntinhos pra festa. Festa, na festa vai ter o espaguete. Ah, espaguete? Caralho, pode crer. Pegou. Fala aí, seus incas. Eu gostava mais da primeira. Eu gostava mais da segunda, porque era mais dançante. Fala aí, seus incas venusianos. Aqui é o Sheldon falando da enfermaria da faculdade. Menina adoentada. Fico muito feliz de vocês lembrarem da série Tomb Raider. Se lê como se escreve. Tomb Raider. Não, Tomb Raider. Sendo que a própria Eidos ignora que a série um dia possa ter existido. Porque não é mais deles, hein? É. Uma pena, pois é uma série muito importante. Ajudou a alavancar as vendas do PlayStation, trouxe para os PCs um público diferente, punheteiros, e mostrou que era possível fazer um jogo de sucesso com a mulher como protagonista. Além de, com toda certeza, ter influenciado Dead or Alive. Não, não. Os motivos para Dead or Alive existir são similares, mas completamente diferentes. Sem dúvida. Era para trazer a punheta aos jogos de luta. É um negócio completamente diferente. Este jogo deveria ressurgir, mas tá forte aí, menino. Né? Os jogos de aventura com plataformas são bem chatos. Um novo Tomb Raider daria uma nova ignição ao gênero, além de trazer a possibilidade de uma Lara Croft atualizada, mais funkeira e potrancuda. Ah, tá. É mais um daqueles negócios que, se ele não gosta, ele ignora que existe. Entendi. Seria top com a tecnologia que temos hoje. Agora me veio a ideia de revolucionar a série usando o perfil físico da personagem como mecânica de jogo. Ah, meu Deus. Olha só, no começo do jogo, o player poderia escolher um biotipo para Lara, segundo seu gosto, ou como se identifica. E cada skin traria... mulher nota mil. É, exatamente o que eu pensei. E cada skin traria atributos únicos que mudaram a estratégia de cada fase. Podia ter da magrela doente, que os gringos adoram, o mau gosto da porra. Passado gringo não gosta de magrela doente, gringo gosta de preta com aquela bunda gigante. É isso que o gringo gosta. Estua... a... me chama? A mulher lá da Anaconda? Puta, da Nicki Minaj. Nicki Minaj, exatamente. Que tem aquela bunda ciborgue. Exatamente, é isso que demais. Aquela porra daquela Kim Kardashian, aquela bosta, aquela bunda bizarra. Deixa eu ver. Passado pela mulher gostosa tipo Ellen Roche, indo para ciborgue como a feiticeira na casa dos artistas e terminando na mulher X-Tudão. Eu não vou nem perguntar o que é a mulher X-Tudão. Vou até patentear esta ideia assim que possível. É isso. E aquele abraço. PS, seria Miss Fortune do LOLzinho uma homenagem a Lara Croft? As duas são pistoleiras, aventureiras, magrelas, peitudonas que ficam correndo e pulando pelo cenário. Cara, eu vou chutar que não, porque ele é um pirata, mas eu realmente não sei. A Miss Fortune não é um pirata? A Miss Fortune é um pirata. Acho que foi só skin. Não, ele é um pirata. Ah, então, ela é um pirata. Aquecedor de tuba, grande aquecedor de tuba. Olha aí. Olá, pessoas do Baixo Feito Sobre, aqui é o aquecedor de tuba. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. E você, Daigo? Tudo bem com você? Estamos bem. Que bom. Muito bom o cast sobre Tomb Raider. Eu não sou um grande fã da franquia, mas joguei alguns jogos da série. Infelizmente, os jogos clássicos envelheceram muito mal, principalmente na jogabilidade. Verdade. Acho que a pior coisa era a parte de tiro. Ficar atirando e andando pulos para o lado para se desviar dos ataques era irritante. Assim como a mira que ficava plano de alvo para alvo. É verdade, mas esse estilo de jogo evoluiu muito, né? Graças a Deus, né? Mas eu gostava muito das diferentes fases que o jogo apresentava, e explorar cada uma delas era bem divertido. Uma das fases mais marcantes que eu me lembro foi no segundo jogo, a fase Wrecked of Maria Doria. Maria Doria deve ser um barco, né? Sim, na qual acho que Lara é baseado naquele barco italiano que afundou e matou um monte de gente, o Andrea Doria. Ah, faz sentido. Na qual a Lara tinha que explorar um navio parcialmente afundado de ponta cabeça, então você andava pelo teto do navio, nadando em salões totalmente inundados e matando tubarões. Porque é isso que um arqueólogo faz, verdade. Porra. A parte plataforma do jogo era bem ruim também. Lembro que no segundo jogo tinha uma fase que a Lara estava em um lugar bem alto, embaixo de um pequeno lago que eu precisava pular pra seguir na fase. Eu precisava pular na beirada um pouco antes ela cair em uma região seca e morrer. Cara, era realmente terrível as partes de plataforma do Tomb Raider, cara. Era muito irritante. Salvei o jogo, tentava o pulo e quando não conseguia dava load pra tentar novamente. Quem nunca? Numa dessas deu o save no load. Puta, isso acontecia direto. Então a Lara caía pra morrer na de Eterno. Cara, isso acontecia direto comigo. Aí tinha que começar o jogo do zero, era muito escroto. Bosta. Como o jogo estava lá no bloco só, eu tive que começar o jogo todo de novo. O quarto jogo foi bem legal, apesar de se passar somente no Egito. Ué, compra pra onde, Egito, caralho? Egito. As fases eram bem diferentes e tinha um leve toque de Metroidvania. Você pegava um item e uma fase e voltava em outras já visitadas pra prosseguir a história. Eu nunca entendi por que nego acha isso legal, cara. Vamos voltar nas fases que a gente já jogou e jogar na mesma fase de novo. Isso é legal. Vamos fazer todo um estilo baseado nisso. Um lance meio quackshot. No caso dos Metroidvania, você não precisa voltar tanto nas fases. Você só precisa resolver uns treinos e depois cai fora. Ah, enfim. Bem, é isso, pessoal. Obrigado por lerem meu e-mail de nada. Um abraço e até semana que vem. Até semana que vem, mas tenha fé. Até semana que vem é um negócio meio complicado. Mas agora vamos para o e-mail da GG, que nos pede: complete a música. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Taiyoga, Moshimo, Nakaratara, Chikyuwa, Tachimachi, Koritsuku. Hanawakare, Toriwa, Sora, Osute. Isso é bonito. As flores murchariam, os pássaros deixariam o céu. Hito, Ohohemi, Nakusudaro. Yeah! Agora o refrão. O refrão é bonito. O refrão é: o sol é a estrela de nossa vida. Meu Deus do céu. Que bonito, de fato. É, a chama que protege a nossa felicidade. Águia, tubarão, pantera. Águia, tubarão, pantera. É bonito. É a abertura de Sun Vulcan. Você pode não gostar do seriado, mas eu tenho certeza mortal, um tiro na minha cara, que você gostaria das músicas da série. Certeza. Facinho. Pô, ainda mais com aqueles arranjos maravilhosos. Mas vamos ao próximo and último. Morcego Roxo diz: boa noite, senhores. Morcego Roxo ressurgindo das trevas novamente. Desculpe o desaparecimento. Eu super desculpo. É que a dura realidade da vida bateu na minha cara novamente. É um problema que acontece. Mas ela já está tudo restabilizado por tempo indeterminado. Ótimo. Hã? Assim que a vida deveria ser, restabilizada por tempo indeterminado. Uhum. Mas pulando o mimimi da vida adulta, obrigado pelos... É bom saber que você é adulto. Obrigado pelos casts, sempre melhora o meu humor. Que bom, cara. É isso que a gente serve, eu acho. Já que parte da quase depressão com CC Divek recentive, também foi afetado por eu estar buscando novos casts para ouvir e estar ouvindo muita, mas muita mesmo coisa ruim. Na casta de mais podcast. Eu tenho consciência que essa palavra não existe. É neologia, sim. Mas ele estava procurando mais podcasts, enfim. Enfim, a caça por mais podcasts o deixou deprimido, entendo. Só deve ter merda hoje em dia, né? Tipo, só tinha merda, antigamente. Hoje em dia deve ser pior ainda. Implying that we are not merda. Eu não tô de nenhuma forma. Em nenhum momento isso aconteceu. Em nenhum momento isso aconteceu, eu quero que você veja bem. Ai, caralho. No mais, a vida segue e estou pondo pilha em todos os meu redor para fazer um Game Jam no ano que vem. Top. Olha aí. Já que não tem nenhuma pública aqui por esses lados. E gostaria de saber se o Senpai da Eternidade tem algum conselho. Obrigado, senhores. Bom, eu tenho vários conselhos. Primeiro conselho, número 1. Existem várias jams que tem online. Tipo, tem a Ludum Dare, tem uma... um cu de rola, tem uma porrada. Um cu de rola? A própria Brasil Game Jam, eu acho que você não precisa... Ah, não, mentira. Brasil Game Jam, você precisa ir no lugar pra pegar o tema. Mas, você precisa estar tá lá? Precisa, sim. Só dá... Quer dizer, se você tiver algum contato que vai lá, você pode ligar pra ele e perguntar qual é o tema. Mas o tema é revelado ao vivo, entendeu? Mas, assim, tem várias jams online que o tema é revelado lá no dia e só na internet. Então você não precisa... está em loco pra você pegar o tema. Então você pode fazer de boa. E aliás, tem um site, it.io/jams, que eu não faço ideia como é que eu vou mandar esse link pra vocês, mas é itch.io/jams, que é um site que tem um calendário de uma porrada de dessas game jams. Então você pode ir lá e olhar. Tem o indiegamejams.com também, que é a mesma coisa. Enfim, tem vários, deve ter outros sites também, que tem uma lista enorme. Deixa eu ver pra você o que vai ter em breve aqui. Peraí, que dia é hoje? Hoje 24. É dia 24. Quarta-feira. Tá, a próxima que vai começar é no dia 25, sexta-feira, vai começar a House of the Rising Jam. Porra! Que nome? Já ganhou pelo nome. Eu não faço ideia o que, que será. Se você tem que fazer um jogo baseado em House of the Rising Sun... Que ou vai ter de jogo de cowboy, é, fudeu, tem, né? Porque tem algumas que tem tipo temas meio pré-definidos e tem um tema mais específico que eles dão no dia, né? Porque geralmente eles dão um tema no dia pra não correr o risco de você já ter um jogo pronto e colocar lá, né? É claro, é pra você fazer a parada. Enfim, a House of the Rising Jam vai começar sexta-feira. E tem uma porrada de gem. Tem umas mais famosas e umas totalmente desconhecidas. Mas se você, se o seu objetivo é só fazer parada pra praticar, então, se você quer brincar, você pode pegar qualquer uma pra fazer. No mais, mantenha essa equipe pequena e tenha certeza de que todo mundo tem uma função específica. Sim, que exerça tal função. E que exerça, exatamente. E é isso. Olha que bonito, hein? Nós ajudamos jovens desenvolvedores de jogo do amanhã. Eita, porra. E realmente leve a sério, né? Não fique de miguelança se você resolver fazer uma... Não fica de putaria, não. Vai fazer um jogo de merda só porque você tem 24 horas pra fazer, sei lá. Faça com um afinco. É esforço máximo nessa porra. Exatamente. Porra, que bonito, hein? Só somos generais, é coisa bonita. Estamos dando ordens. Olha só. Mas chega de ordens, chega de putaria, pois isso serve até como moral da semana, veja bem. É verdade. Desempenhe suas funções como se sua vida dependesse disso. Sempre. De fato, depende. Nunca Miguel. Vende Miguelito, não. Miguelito Codiabamba é a puta que te pariu. E logo mais, tem mais o ventilador. Vai, não, volta o ventilador. Volta o ventilador. Volta, desgraça. Você adora reclamar desse ventilador, uma hora ele vai te abandonar. Isso será merda. Pô, juscando essa desgraça se ele fizer isso. Amigos, estamos aqui reunidos para falar de um verdadeiro tesouro para a história dos videogames. Tesouro! Não importa qual o seu Zelda favorito, A Link to the Past é um dos jogos mais importantes na história dos videogames. Ele é um dos jogos mais clássicos do Super Nintendo, uma das grandes aventuras de RPG ou não, cara, você aceitar, de mundo aberto ou não, queira você aceitar, que você teve no Super Nintendo. Esse jogo foi lançado com um ano de console no Japão. Super Nintendo saiu no dia 21 de novembro de 90, Link to the Past, que lá tem outro nome, enfim, Triforce dos Deuses. Kamigami no Triforce. Kamigami no Triforce. Isso. Saiu no 21 de novembro do ano seguinte, 91. E aí a gente, essa semana, tem 25 anos do jogo, ponto. Não do lançamento dele em inglês, mas do lançamento do jogo. A Link to the Past é um título que não faz sentido. É porque o título original, que é Triforce dos Deuses, ele não bate com a política da Nintendo da América de não ter referência religiosa. Então, coisas como, por exemplo, o Aganin, que na versão original era um sacerdote, ele tem o nome sacerdote removido, ele vira o feiticeiro das trevas, Aganin. Vizir! Os deuses que aparecem no jogo, as referências a deuses, você nota que são deidades, mas, salvo engano, a palavra deus não é citada. Eu acho que goddesses é usada pra Jin, Farori e Nairu. Mas não aí, só depois. Eu acho que não nesse jogo, tá? É só no Ocarina isso, não? Isso porque não batia com as diretrizes da Nintendo na época. 91 era governo Reagan, se não me engano, né? Republicano. Boa, e o caralho. Caraca, lápis, vamos lá. E aí, você tem que tomar mais cuidado só com essas coisas, né? Porque já tava quase no Bush, hein? Já não... Ah, tem o Bush ainda, né? Depois que foi o Clinton. Não, não, então, então era o Bush Pai. Era o Bush Pai, não era Reagan, não. Reagan era do... Peraí, qual época? 91. Ah, era Bush Pai com certeza, era da Guerra do Golfo. Caralho, o senhor é eternidade, velho. Sabe tudo de história americana. Não, Guerra do Golfo é 92. Guerra do Golfo é 92. Exatamente, mas é a mesma data, né? Nível desse podcast, por favor, influências políticas norte-americanas no desenvolvimento de um jogo oriental valendo. Não, mas a influência no desenvolvimento não existe, mas na portabilidade, sim, sacou? Ah, então, todas as referências... Tá tão péssima no começo do jogo, né? Todas as referências à religião foram extraídas. Aí a coisa do elo com o passado, você pode pensar pelo seguinte prisma. A história fala brevemente sobre a necessidade de salvar as sete donzelas, que são descendentes dos sete sábios, que também não eram sete sábios no original, eles tinham um nome mais religioso, salvo engano. Sete sábios? Tipo, sete sacerdotes. Sete samurais cristãos. E existe a necessidade de salvá-las para impedir que o outrora sacerdote, agora feiticeiro, Agarim, traga de volta à vida o Ganon, que é só um porco chauvinista, nessa versão ainda. Um mega porcão. E aí ele, no passado, transformou a Terra Dourada num mundo das trevas. E o Link transita entre a Terra de Hyrule atual e essa Terra de Hyrule transformada no mundo das trevas, que outrora foi essa Terra Dourada. Alguns jogos pra frente recebe o nome de Loruli, porque foda-se, né? Hilo. Vamos falar a verdade, né? Esse jogo é de uma época que nego cagava pra história de Zelda, que ficou no futuro mais enrolada que a política no Brasil, meu irmão. Então, convenhamos, falaremos sobre isso daqui a pouquinho, mas o jogo, ele tem uma história muito simples e não é o foco nem a força do jogo. É fantasia medieval, né? Se você levar em consideração a história, isso é um ponto fraco do jogo. O jogo tem duas histórias, no sentido de que você tem duas pessoas escrevendo uma história. Você teve um cara, e agora eu não tenho os nomes aqui, que foi o roteirista in-game, e você tem um papel que era até comum à época, o roteirista do manual. Hã? Tem um cara pra escrever o roteiro do manual. É o cara que fala, Avante Mega Man! Jogos antigamente eram contados no manual, gente. Sim, né? O que você extrai do jogo são as coisas que o Sahar... Qual é o nome do maluco? Sahasrala. Sahasrala. Cara, imagina um japonês falando isso, que não tem nenhum desses sons direito lá. O de RL, cebolinha reversa. Eu acho que a história no manual é que o nego paga um maluco que realmente escritou pra enfeitar um plot bem simples, porque tem vários porque tem vários jogos que o manual fala uma coisa e dentro do jogo conta a história completamente diferente. Não adianta a gente tentar também defender nesse ponto, porque o Super Nintendo, ele trouxe finalmente uma forma de narrativa dentro dos videogames que no Nintendinho era muito porco e poucos jogos o tinham. No Super Nintendo você começou a ter mais cutscene, você vê como diversos outros jogos que vieram surgir depois tinham cenas em que conversas e os bonequinhos andavam, interagiam, você não mexia tanto, você só assistia em determinados pontos. Zelda não se aproveitou muito disso. Zelda não estava se importando com isso na época. Não sei se não estava se importando, mas eu peguei aqui os nomes agora, tá? O script do jogo é Kensuke Tanabe, que é um cara que hoje está com 53 anos. Então, há 25 anos, 26, quando eles entravam desenvolvendo, o cara era um jovem. E o manual foi escrito pelo Yoshiaki Koizumi, que agora tem 48. Então, na época, ele era um jovem, tinha acabado de se alistar no exército, estava com 23 anos. Agora, os dois, inclusive, têm cargos gerenciais na Nintendo, ou já tiveram em algum momento. O lance é o seguinte, o dono do jogo é o Miyamoto, isso sabemos. O cara fez o level design, o conceito, etc., e o Link to the Past, ele não é o primeiro jogo da franquia. Ele é, potencialmente, o primeiro que muita gente jogou, é o segundo que importa, e é o primeiro, o único, no caso, da geração 16-bits. Mas como a gente caga no Link's Adventure sem nem precisar falar nele. Mas eu quero justamente falar nesse ponto, porque o Link's Adventure, por mais que tenha um quebra-pau em cima, ele tem o seu mérito, até pra época, ele só não era um Zelda que a galera queria jogar. Posso falar, ô PH? Acho claro. Que bater eu podia com terminar de falar também, mas você pode não falar. Fica quieto. Desculpa. Não, agora você vai ser interrompido igual você faz com os outros. Sim. Falei, cara. Cara, assim, eu vou falar por pessoas aqui, principalmente no Brasil, tá? E a galera aí no mundo que hoje viveu de, vamos dizer assim, de alugar fita na época. Uhum. O Link, o primeiro Link, tá? O primeiro Zelda, na verdade, cara, vou te falar, não conheço ninguém na época que virou aquele jogo e falar assim, pô, me amarrava naquele Zelda. Cara, nego diabo esse jogo. É um jogo que você alugava ou qualquer pessoa comprava ali e não tinha aquele guia bonitão. Porque, assim, é muito fácil a pessoa falar, o jogo é maneiro. O americano fala, o jogo é maneiro. E tinha aquele guia da Nintendo hoje, assim, 100 páginas, sei lá, com o milcando o jogo todo. Porque o jogo é impossível você jogar sem guia. Pode falar o que quiser, tu não vira aquele jogo sem guia. Não... Eu tinha esse na minha fita de 100 jogos, Nintendinho. Ah, vira assim, também não é assim. Eu não joguei ele com guia, não. Assim, mas na época, sem saber inglês era mais difícil, mas dá pra virar assim. Dava pra jogar sem guia, mas você demorava infinitamente mais pra, sei lá, avançar. Não, o que fez o jogo que é usado no coração, que o pessoal pode brigar, um meu é outro, mas o que estabeleceu o que Zelda é de verdade, porque assim, o primeiro Zelda é o esboço, tá? O Link to the Past é o que sacramentou a franquia. Não tem jeito. Isso. É o que tem mapa decente, é o que tem um design decente, é um jogo que você sem guia, sem nada. Você vira e descobre todos os segredos de boa. É coisa de você olhar pra uma parede e ter uma textura diferente, ter uma rachadura, ter algo. Boa, não, porque eu acho que até hoje ainda tem coisa faltando. Sério. O primeiro Zelda, cara, é tudo no. Tipo assim, não tinha nada que te mostrasse aquilo ali. Então, tem que explodir todas as paredes do jogo pra descobrir os segredos, na moral. Não tinha Mas como. Mas vamos lá. Tipo... Primeiro, eu conheci um filha da puta que jogou esse jogo direito, o Zelda 1. O Castro conhece, cara, ele se chama Paulo Alves. Quem foi esse filha da puta? Paulo Alves. Esse cara, ele tinha esse jogo, ele tinha um caderninho que ele me mostrou várias anotações que ele ia fazendo de tentativa e erro bizarra. É, foi o que eu fiz com o Metroid. Ele botava a família inteira pra jogar e escrever um caderninho também. Aí ele fez um RPGzinho. Ele fez um diário de RPG e o cacete. Então, não, que é muito maneiro, na verdade. Isso foi uma experiência que talvez eu, como criança, naquela época, não tivesse a paciência que ele teve. Eu não veria a graça de fazer isso. Mas ele se amarrou pra caralho. Ele tem, tipo, uma narrativa emergente dessa porra, que é irada. E uma outra, senhora Eternidade, não precisava saber inglês pro Zelda 1. Em Zelda 1, a única frase que tinha era: "It's dangerous to go alone. Take this and fuck you." É só isso. Mas o primeiro Zelda e o A Link to the Past, os dois, ainda assim, eles não há tanta importância assim na história, porque eles ainda são um joguinho que o Miyamoto quis fazer porque ele quis se basear nas aventuras dele no mato, gente. Era só isso. Não, mas olha só, mas o Zelda, o Link to the Past, e tu tem mapa, você tem NPC que te dá localização e marca a localização no mapa. Sim. O mapa, vai me desculpar, é, assim, é um dos melhores desse estilo de jogo até hoje. Não discordo, não é um discordo. Mapa muito foda. Assim, tu tem item pra caceta, as coisas visualmente falando no próprio mapa, tirando as paredes que eu falei, tipo, posição de item, que fica assim, pô, cara, isso aqui não tá posicionado, não é à toa, sabe? Tem muito mais, assim, até pelo poder, né, o Nintendinho, acho que na verdade a culpa nem é do jogo. Pô, espremeu o que podia espremer ali do hardware e não conseguiu fazer tudo. Mas no Link to the Past, com um hardware muito melhor, né, que é o Super Nintendo, eles já conseguiram chegar ao ápice. Tanto que eu falo que é o ápice, porque a maioria dos outros jogos depois, tu vê que é muita repetição do que foi criado ali, uma coisinha ou outra, tu vê que muda uma mecânica ou outra, mas onde assim, o básico mesmo, a fórmula, isso é muito tudo do Link to the Past, tu vê muita repetição depois dele, entendeu? O Miyamoto, numa entrevista, lá em 91 ainda, ele descreve o primeiro Zelda como um jogo que tinha um sistema inadequado. E ele completa, ele tira um pouco o Zelda 2 da equação, né? Porque é um jogo diferente, na verdade, o sucessor mesmo do Lenda de Zelda de Nintendinho é o Link to the Past. Bom, eu só não queria descartar o Zelda 2. Não precisa descartar. É pra descartar, sim. Não descarta. É que o Zelda 2, pra civil que nem a gente, que não conseguia jogar o Zelda 1, porque tu ficava dando em loop e não sabia o que fazer, muita gente gostava muito mais de Zelda 2 por ser um jogo jogável que o primeiro Zelda. Vamos voltar na época lá quando a gente era moleque. Como? Com aquela colisão ridícula que você... Cara, mas quando tu era moleque... Na época, cara, era tudo bosta, Daigo. Daigo já era velho. A gente só tinha bosta. E a gente tava acostumado com 2D, a gente queria ver side-scroller, infelizmente. São tipos de jogos... É, porque você já era velho. São dois tipos de jogos diferentes, é isso que eu tô falando. Tanto que eu não sei se o nome japonês qual que é, mas o nome americano do Adventure of Link não é Lenda de Zelda, é Zelda 2. Então ele não é um jogo Lenda de Zelda. Zelda 2. Ele é um Zelda 2. Ele tá na categoria. Ele tá na família do Musou, tá ligado? Tem o Zelda Adventure of Link. E pra ser a maconha, a Zelda é irmã do Link nessa porra. É outra timeline, né? Ele é um jogo meio Metroidvania, que tem um mapa enorme também, mas é outro tipo de jogo. Ele não é o jogo de RPG que o cara jogou no Nintendinho no primeiro jogo, o jogo lá de 86. Fez aniversário também esse ano, fez 30 anos, né? Em fevereiro. E também não é o Link to the Past. Né, o Ocarina, ele é um jogo, ele é um outlier na família de Zelda. Concorda que ele é um ponto fora da curva na família Zelda? Concordo, mas eu acho que nessa época também a galera tava fazendo o jogo número 2, sendo muito nada a ver, né? Isso. Tem Castlevania 2, que era um jogo muito nada a ver. Tem Mario 2, que era um jogo muito nada a ver. Não, Castlevania 2 tem o melhor momento da história dos jogos, tá? What a horrible night to have a curse. Que noite horrível, parece ter cuscuz. Equipar uma bola vermelha e ficar parado de frente pra uma parede pro furacão te pegar e te levar pra onde você tem que ir. Melhor momento da história dos jogos, tá? Melhor parem. Momento que nenhum caderninho de Paulo Alves consegue prever. Pare, é, vocês parem de falar mal do jogo que eu me amarro. Cara, Castlevania 2 é fenômeno. É uma perola. Miyamoto fala que o primeiro Zelda tinha um sistema inadequado num sentido de... Eu li traduzido, então talvez o termo que ele tivesse usado fosse mais educado, complexo, talvez sei lá. Inacabado, né? Tosco. E ruim, uma merdona. No Linked... Torto! E no Linked to the Past, eles conseguiram criar o jogo que ele queria criar desde o começo. No sentido de não ter as limitações de hardware do Nintendo, ele cita um exemplo aqui, a Torre da Água do Zeldinha 1 tem uma hora que o nível da água baixa. E esse abaixar é simplesmente muda a cor do ladrilho, que era azul, fica ocre. Beleza, sumiu a água. E ele não conseguia fazer uma coisa do tipo o nível da água ir baixando aos poucos, pra dar aquela noção de, olha, a água está baixando. No Zeldinha 1, a água simplesmente some. E isso acontece porque ele tinha limitação de hardware. Ele não conseguia, por exemplo, fazer o boneco andar na diagonal, coisa que ele queria fazer. Ele falou, cara, a vida não é só andar pra frente e pra trás, você pode andar na diagonal também. O Link to the Past, ele é meio que, eu li e eu sei que muitas pessoas consideram ele, inclusive isso talvez fosse considerado até oficialmente antes daquela cronologia lá sair, de que o Link to the Past é oficialmente um, entre aspas, remake do primeiro Zelda, porque é justamente tudo que o Miyamoto queria fazer na época e não conseguiu. Uma coisa que eu vejo muito forte nesse Zelda é que, assim, não tem uma história muito forte, mas eles pegaram e focaram tudo, tipo, foda-se história, foda-se tudo, vamos fazer uma jogabilidade muito divertida. E levando em consideração que o A Link to the Past é uma versão melhorada do Zelda original. A questão do Zelda ter história complexa vai de conta que é Zelda. Porque o Zelda, na verdade, é um RPG pro americano burro que não gosta de história. Não, então... mas vamos lá. Não tem cutscene, não tem nada que... A única cutscene que você tem no jogo que conta alguma história é quando você não dá start no jogo. Então aparece uma cena lá mostrando... Tinham 7 sábios lá que ficavam aprisionando o porco escroto. E aí tinha aquelas 3 triângulos lá que era magia do caralho, não sei o quê. E é isso! Foda-se! Aí você começa o jogo, tipo, vou acordar, não sei o que, aí vira o seu tio e fala, qual é? Vou dar um rolezinho no castelo de bobeira. Você fala, vai lá, tio. Aí você acorda e fala, foda-se, vou andar atrás do meu tio. Aí você encontra o cara. Não, mentira, você sonha com a Zelda. É. Ah, não, ela fala na sua cabeça, sei lá, como é que funciona isso. Telepatia, cara. Não, e aí você encontra e ele fala, cara, pega essa espada, tu pode dar um ataque giratório do caralho, mas... Salva Zelda, porque ela é sua. Ela é. Aliás, eu não entendo essa. Não, vou falar a verdade, pegar. Tá, o tio dele na merda caído lá, ele pega a espada. Peraí, foda-se, meu tio que tá morrendo aqui na merda. É igual. Já morreu. Já morreu, mas é tipo. É tipo Far Cry, ué. Far Cry, qualquer Far Cry. O tio morre. O tio morre, moleque. E o tio fala assim: a Zelda é. Claro, era ou. Não fica claro. Então, é pra você, no seu coração, entender. Tio morreu. Não, fica claro, era ou que ele. Tem um vídeo muito bom do Igor Raptor. Muito bom. Porque ele fala muito de boa. Ele fala, e aí? Peraí, não, fala, como é que você sabe que ele fala de boa? Essa escrita aqui é perigoso, vai fundo. Mas você sabe que ele fala de boa? Tá escrito o texto. Ele tá muito de boa. Tem que interpretar. Então, eu interpretei que ele tava de boa, caralho. Pronto, é o que eu tô te falando. Não, mas peraí, você só tem como interpretar que ele morre se você for muito pessimista, cara. Não, cara, ele você fala volta assim... lá, ele não tá lá mais. Ele evaporou. Ah, mas ele assume que você assume que ele foi embora, sei lá. Eu também. É, eu nunca assumi que ele morreu, cara. Na verdade, o jogo nem deixa claro que ele é seu tio, ele pode ser qualquer coisa. Não, pode ser manual. Seu pai adotivo, aleatório. Ah, tá no manual. Tá no manual que ele é tio. Tá escrito no manual que ele morre também? Cara, pode ser que esteja, eu vou procurar aqui o booklet. Não, mas ele realmente tá morto, cara, não tem o que dizer ali. Porque como, cara? Porque... Ele morre, quem matou ele? Ele tá no lugar onde não tem mais. Você está querendo achar muita história onde não há, senhor Eternidade. É isso que gente, a gente está querendo dizer. História em Zelda é só a partir do Ocarina, não tinha história então, antes. Eu posso descrever a história em uma frase. Você é Link, um garoto que em seus sonhos ouve a princesa Zelda de Hyrule, dizendo que você tem que salvá-la, ela e outras 6 donzelas, descendentes dos 7 sábios, de Aghanim, o feiticeiro das trevas. Porque senão, ele vai... fazer alguma magia necromante, negra, sinistra, de conjuração nível 20, pra sacrificar as sete moças e trazer de volta à vida Ganon, um cara que de alguma forma está ligado à Triforce dos Deuses. É só isso a história. Depois aí... que fica complexo. Se eu tô numa mesa de RPG e tô mestrando e narrei isso que você sonhou em lápis, você vai falar, foda-se, vou pra taverna. É tipo isso. O maneiro da porra do Zelda, justamente, desde o início foi não ter porra de história complexa e escrota nenhuma. Porque o intuito do Zelda é o seguinte, ele te dá o menos história possível e você viver e fazer a tua própria aventura. E isso gerou um dos melhores designs daquele mundo aberto. Aquele mundo aberto do Zelda só existe justamente por isso. Cara, a gente não vai te dar, vou te dar aqui um lugar pra tu criar a tua própria aventura e você ser esse cara aqui. Você vai criar a tua história. Não a gente vai ficar, porra, enchendo de texto pra você ficar cagando regra aqui. Aí depois o nego faz o quê? Não, vamos cagar a regra agora pro negócio legal do passado. Não, mas vemos, por que os jogos tinham histórias complexas? Que sai histórias complexas. Gente, porque o maneiro do Zelda é você jogar, explorar e realmente vivenciar isso, né, cara? Gente, vocês já viram aquele comercial japonês de Zelda? Muito que bom. Tem a dancinha? Ali tá a história completa do jogo. Acabou. Versão dançada, que é muito superior. Olha aqui, ó. Página 7 do manual de Um Elo com o Passado. Você pula da cama, blá blá blá, depois que a Zelda fala com você, e encontra seu tio, que já devia estar dormindo a essa hora, se preparando para sair, trajado para a batalha. Eu voltarei pela manhã, ele disse enquanto sai. Não deixe a casa. E aí, o que você faz? Sai da casa, né? Mas beleza. E aí você o vê sair, tchananã, e fica se perguntando, quem é Zelda? Onde será que meu tio foi? E por que ele saiu? E essa parte é bem climática, porque rola uma chuva e tal. Tem uma chuva, né, cara? É uma parada, porra. Sim, é bem legal. E eles moravam bem perto do castelo, né? Moravam na área nobre da cidade. E tu vê ele sendo com a espada e o escudo, assim, é bem maneiro. Na real, ele morava isolado pra caralho da cidade. É. Não, ele morava logo perto do castelo, cara. Uma coisa que é maneira também é que o jogo já mostra de cara... Tudo perto no jogo. Você tem muita liberdade, porque você sai da casa e você não sabe pra onde você tem que ir. Você simplesmente começa a andar. Não, você sabe que você tem que ir para o castelo. Aonde é o castelo? Você aperta o botão do mapa e aparece. Select V. Não, mas o lance é o seguinte. Aí que começa. Aí começa a magia do jogo. Sim. Ele, como nós falamos, não é um jogo que tem um plot maravilhoso, desenvolvimento de personagem. Ah, ainda mais se fosse hoje. Ia aparecer assim, hey Link, what's up? Press select to open your map. Yeah, can you see it? Graças the castle is over here. Let's go. Porra, é mesmo, cara. Cara, não dá não. Tinha que ter uma opção nova, remaster, só tirar a porra da série, isso. Cara. Hey, listen! Hey, listen! Deixa a nave. Não, deixa não. Olha só. O jogo, ele ganha essa magia por isso. Ele não é um jogo que tem um plot maravilhoso, igual, por exemplo, Phantasy Star talvez tivesse. Mas é um jogo de exploração. Não é um jogo pra você ficar descobrindo, falando com gente pra caramba. Não é o Mass Effect. Você dobra a esquina e tem 15 opções de diálogo com uma pessoa. Ele é um jogo de exploração de conhecimento de mundo. Né? Que é uma coisa que, nesse sentido, ele e o antecessor imediato, mecânico e de jogabilidade dele o eram. Jogos de exploração. Não eram jogos de avançar numa história para conhecer mais da história. Eram jogos de avançar mais em um cenário e descobrir mais sobre as mecânicas e a jogabilidade que esse cenário proporcionavam, para então, no final, cumprir o objetivo que é matar a porra do porco. Então não é um jogo pra descoberta. Escroto do caralho. Três pendantes, as sete donzelas. Isso, é um jogo que segue uma linha lógica de alcance de objetivos e que você consegue mensurar o seu progresso através desses pequenos marcos e objetivos assim. Olha, você precisa matar o Ganon, ou impedir o Aghanim de trazer o Ganon, senão esse mundo que a gente conhece vai virar a terra, o mundo das trevas, igual o outro mundo é. Spoiler. E aí lá, o mundo das trevas é uma merda, tem uns caras que fazem um torneio bizarro lá pra virar o rei. E... Olha, o Aghanim é o Ganon. O Aghanim é o Ganon. Ou assim fica aparecendo na versão americana, porque ele fala que o Aghanim é o alter ego dele. Mas se você vai ver o Aghanim, Ganon... Não? É. Ai, meu Deus. Se você vai ver o lore da coisa, na real, o Ganon, no passado, ele foi um ladrão chamado Ganondorf, que ainda não é o Ganondorf Gerudo que só vai aparecer no Ocarina. Era só o nome dele. Como isso é representado no jogo de forma genial? Porque você tá jogando o Link to the Past pela primeira vez, né? Você nunca jogou. E se você quer jogar um Zelda, eu recomendo começar por ele. Eu acho que é o melhor título você começar a conhecer a franquia. Você começa jogando pelo o Overworld lá, que é o mundo, vamos dizer assim, que você começa a jogar normal. Isso, Hyrule. E aí, tu vê assim, pô, o jogo tá fácil, né? Tô evoluindo, tô chegando aqui já no final, completei quase com o mapa todo, tranquilo e tal. E tu, pô, o jogo fácil. Quando você chega no momento que você se depara com o Dark World, que é o mundo, né? Exatamente esse mundo aí. Muito crocante. Que o Ivoto acabou de explicar. Muito crocante, é o nome certo. Só que refletido no gameplay. Então é muito maneiro que às vezes você chega numa parte que antigamente era um deserto, como você vai pro Dark World lá. É um pântano. Um pântano sinistro, entendeu? Que vai te possibilitar outras dungeons. Então o jogo tipo, é dobrado. E você passa, além de você conseguir, né? Você ter tudo dobrado pra jogar, acaba de ter que fazer mecânicas de que você vai mexer no Dark World, vou influenciar no outro mundo, vai descobrir coisas novas. Então, cara, o jogo fica muito mais denso, completo, e é muito foda isso, né? A primeira vez que tudo que jogou e viu isso acontecer a primeira vez, cara, é genial, cara. Os caras realmente, porra, superaram a parada. Tem um detalhe técnico sobre isso, que é o seguinte: os cartuchos de Super Nintendo até então, a gente tá falando do primeiro ano, né? Então, os primeiros cartuchos de Super Nintendo, eles eram cartuchos de 512K, que eram cartuchos de 1 megabit, não é? Não, 4 megabits. Menor ideia. 4 megabits. E aí, esse Zeldinha, ele é o cartucho que tem 8 megabits, portanto 1 mega. Tudo bem, quando você baixa ROM, tem menos que isso, tá? Vai ter 630K de ROM, uma coisa assim. Ah, tá. Mas é porque tem que converter, na verdade. Isso. Megabit é uma coisa, megabyte é outra coisa. Isso, e pensa que quando você comprava a fita do Master System Mega Drive e vinha escrito do lado 5 mega, era megabit, tá? Nunca via 5 no caso, vinha sempre potência de 2, mas é isso aí, porque você tinha que salvar, né? Isso ocupava muito espaço, mesmo você tendo o dobro de espaço que outros jogos tinham na época, né? De novo, lembrando o primeiro ano do console, é muita informação, o mapa é muito grande pra caber num cartucho desses. Então uma das coisas que eles fazem primeiro é uma técnica de compressão pra tudo que não for personagem, reduzir pra 8 cores, e aí você teoricamente trai a paleta de cores original do Super Nintendo e deixa, entre aspas, pior. E aí lá em tempo de execução, ou seja, enquanto o jogo tá rodando, você usa o processamento do videogame para tornar a aparência do jogo um pouco melhor. Que doido. O mundo das trevas, como você tinha que colocar um mundo em cima do outro, teoricamente você precisa do dobro do espaço, né? Um mapa, dois mapas. Aí o que eles fizeram? Eles, em vez de criarem um outro mundo, eles colocaram, meio que forraram a Hyrule normal com outros ladrilhos, e aí alternavam as propriedades dos ladrilhos que tinham que ser diferentes. Por exemplo, uma das primeiras vezes que você vai pro mundo das trevas e vira lá o coelhinho, você o faz, passa pelo portal, que é pra chegar num ponto que em Hyrule seria escalar uma montanha. Uhum. Mas no mundo das trevas é uma linha reta. E é muito interessante porque o jogo brinca muito com essa jogabilidade. Você tem que usar o espelho pra mudar de mundo pra alcançar lugares que você não alcançaria. O que era uma parede pra escalar, no outro mundo é uma planície. Então isso. Você consegue andar e quando você volta pro outro mundo, você tá no alto de uma montanha agora. Isso parece bobo, porque hoje em dia milhares de jogos fazem isso. Mas, de novo, a gente tá falando de uma coisa de 25 anos atrás. E aí o que acontece? Eles trocavam só as propriedades desse um ladrilho, que era pra ser um ponto elevado, e agora é pra ser uma planície, pra dizer, aqui você pode andar agora. E aí eles economizaram o espaço suficiente pra poder fazer tudo caber em um cartucho de 1 megabyte, 8 megabytes. E ainda fazer uma jogabilidade muito maneira. Exatamente, exatamente. E é por isso que os asiáticos ganham mais do que os homens brancos. E é por isso que os asiáticos, os amarelos ganham mais que os brancos. Porra! Quem ganha, sabia? Fez tudo isso. Esse é um desafio que todo mundo tinha que lidar na época, né? Até quando ia fazer RPG, porque realmente o espaço é uma coisa bem limitada. Cara, programador hoje em dia é um idiota. Qualquer programador hoje em dia, perto de um programador dos anos 80, é um imbecil, uma criança mimada que reclama de tudo. Verdade, né, cara? Ferramentas te deixam retardado. Sim, com certeza. Isso é muito bizarro. E outra coisa, dizem, né? Que literalmente o seu QI vai diminuindo. O QI do ser humano diminuiu ao longo do tempo. Não, rumo ao idiocracy, com certeza. Super Nintendo, né? Apesar de ter uma paleta monstra, os jogos dele, ele não passa muito, tirando alguns casos como Donkey Kong, etc., que não passa muito esse limite de cores absurdo. Tipo assim, o Zelda, ele coloca em cores simultâneas a média na tela, coisa de 40 cores, coisa de 30 cores. Só que acontece, a vantagem do Super Nintendo exatamente é você ter uma paleta tão extensa que qualquer degradê em shading, você faz de um jeito tão suave que você tem um visual maneiro na tela. Pensar então, nos mapas de Final Fantasy VI, por exemplo, quando entra no Mode 7 ou um F-Zero, sacou? Tudo é muito cinza ou muito verde, mas tem alguns graus que fazem isso da diferença. O próprio Zeldinha, os cenários têm tipo 3 ou 4 cores por vez. É tudo ou muito cinza, ou muito ocre, marrom ou muito verde, mas tem uns degradezinhos que compensam. Ele me chamou muita atenção quando era criança pelas cores. Ele foi o primeiro que eu joguei na minha vida, mas tipo, na época eu nem ligava, tipo, foda-se Zelda, sabe? Eu fui dar atenção pra Zelda no Ocarina em diante, acho que nem todo mundo, né? Mas o que me chamou atenção foi as cores do Zelda. Eu achava ele muito rico em cores, eu ficava impressionada. Eu acho que o Super Nintendo causava. Se você comparar com um jogo que tem alguns meses a mais de vida, Sonic 1, o número de cores simultâneas que a Green Hill Zone 1 tem na tela, você tem tons de verde, tem tons de azul, tem tons de aquele laranja, marrom, tem tons de amarelo e tem outros tons de azul do Sonic, que é diferente do céu, pra você diferenciar. E branco e coisas assim, e flores e não sei o que, e os inimigos, flores, etc. Tem muitas cores simultâneas. Não tem tanto desse degradê. Isso é uma coisa, é uma característica que o Super Nintendo tem melhor. O degradê no Mega Drive é aquela coisa meio quadradona, que a folha parece que é um origami da palmeira, por exemplo. Muito bom. Muito bom também pro hardware, mas não é tão bom quanto. E se você for comparar com o Zelda com o Sonic, por exemplo, pô, o Sonic tem 30 mil cores a mais ao mesmo tempo na tela. A paleta de cores de Sonic, ela realmente é muito mais viva. O Sonic é muito colorido, foda-se, tipo, parece infantil, sei lá. Não, cara. Não é mais intencional. Eu não quero comprar briga com o Pyron, não, mas em questão de cores e olhar e ter uma sensação, o Super Nintendo era muito bizarro. Eu olhava para as coisas do Super Nintendo e falava, que isso, é muito... Pois é. O que eu tô dizendo é exatamente isso, só que você não entendeu, cara. O que eu tô dizendo é que esse jogo, é que eu vou falar, a vantagem do Super Nintendo não é a quantidade de cores que ele põe na tela, porque até porque o PC Engine é o que põe mais cores na tela e nem se compara nem o Mega nem o Super Nintendo em questão de graça. Mas o seguinte, é a paleta de cores do Super Nintendo, como eu tô te falando. O vantagem do Zelda é, como o piloto falou, ele não usa muitas cores, mas tu ter um visual bonito, porque a paleta é tão rica e as cores são tão suaves, que fica um visual muito agradável na tela. É, eu acho que é que nem o que o cara estava falando, que não é exatamente a questão das cores em si, porque realmente no Mega Drive é muito mais vivo. Mas a combinação e a suavização das cores, eu acho que dá um charme a mais pro Zelda. Isso. Eu acho que não é nem só mérito do hardware, é mérito da direção artística mesmo. Artista, exatamente. Então, assim, é um jogo que ele foi muito bem utilizado, assim, né? Usa os recursos nos lugares certos, sabe? Bem legal. Sim. Isso falando também de como o game design foi muito evoluído. A gente não tá falando só de um jogo muito mais bonito. A gente tá falando de um jogo muito mais divertido de se jogar. Tentando comparar esse jogo, ele foi muito marcante nos Estados Unidos, porque Zelda 1 fez grande sucesso no Oriente e no Ocidente. Aqui no Brasil não fez tanto quanto a gente imaginava, como a história conta. Que RPG nunca fez direito aqui, cara. Pré-FF7, provavelmente não. Até porque o Nintendo tem todo o problema da paralelização do mercado aqui. Falando em paralelização, vai lá na Red Bull e veja o documentário do Falcão Paralelos. E a galera ia ficar muito mais empolgada em jogar um Castlevania ou um Super Mario do que jogar o Zelda. E era um Castlevania no Super Mario, né, galera? E nos Ninja Gaiden, nos platformzão bolado, e em Gantec, essas coisas assim. E a porra toda. Beaten up. Mas se você parar pra realmente analisar a evolução que o A Link to the Past trouxe pro Zelda original, ela é muito grande e torna o jogo muito mais divertido de se jogar. Você vê nas coisas simples até, por exemplo, a espadada. Se for comparar a espadada com a do primeiro jogo, era um jogo muito limitado. Você com a espada dava uma cutucada nos brother. E quando você tinha uma super espada, você arremessava a espada como se fosse uma lança. Não, saía lasers. Definitely. É... vai, mas um laser igual a espada, né? Um detalhe que o Miyamoto queria era, como você também, ele possibilitou, né, andar na diagonal, ele falou, bom, quando o cara estiver na diagonal, ele também vai querer atacar. Sim. Mas aí a jogabilidade ficou meio travada. E aí não estavam conseguindo fazer a espada na diagonal. E aí o cara pensou, falou, cara, tem que dar um jeito de atacar na diagonal. E aí algum moleque lá de 18 anos, programador, falou, e se a gente fizesse um ataque giratório? Famoso ataque carregado. É, fez aquele gif assim que vai chegando perto da cara do maluco, e o maluco vai ficando com o olhão abugalado e... É isso, gente. Daí nasceu o ataque giratório. Esse é o truque. Isso virou também uma assinatura na série. Todos os outros jogos da série depois tiveram ataque giratório da espada. Esse é o jogo que cria as assinaturas, né? Cria a Master Sword. Ele cria assinaturas na própria trilha sonora do jogo. É uma trilha sonora que se estende a todos os outros jogos da série. E Dark World. É, mas até ele literalmente copiou a trilha sonora, né? Não, o primeiro jogo tem o tema principal. Exato. Mas coisas como, por exemplo, Kakariko, não tem no primeiro jogo. Tem nesse. Tem sim, tem a música do Kakariko no primeiro, sim. É, no primeiro jogo não. Quando você falou primeiro, eu imaginei o do Super Nintendo. Isso. Isso tem todos os Zeldas posteriores. Mas esse aqui é do Koji Kondo também, né? É, tudo do Koji Kondo. Não, tô falando que é literalmente a mesma música, caralho. Mas o que eu tô querendo chegar é que o Link to the Past, ele marcou a essência da série. É, tudo que foi carregado adiante veio do Link to the Past, não veio do Zelda original, entendeu? Isso é isso que eu falei. Ele estabeleceu o que seria os outros jogos depois dele, cara. Exato. O primeiro foi só os monstros, entendeu? Até o esquema da dungeon, de você pegar o item que ou você vai usar naquela dungeon ou na próxima, sabe? Uhum. Então, normalmente vai usar ele pra poder matar o chefe. Então, tudo que a gente... Não, tipo, todo esse sistema de itens e de como os dungeons são elaborados e a sequência dos dungeons, eu acho muito bom. E é uma aula de game design. Todos os calabouços são multinível. Não tem nenhum calabouço. Obrigado, que foi. Ou mais boa. É mais bom o calabouço. Não tem nenhum calabouço que não seja multinível. Todos eles são multinível. Qualquer calabouço do jogo. E todos eles, quando você tem mecânicas como, por exemplo, tem uma alavanca. Nunca tem uma alavanca só. E o Miyamoto explica isso falando o seguinte: se eu coloco uma alavanca e essa uma alavanca abre a porta, o que o jogador fez de verdade? Sim. Tipo, ele só puxou uma alavanca. E aí e lendo essa entrevista, eu fico pensando muito sobre alguns jogos mais atuais. No sentido de, beleza, tem uma porta que tá trancada, você só vai e abre a porta, e tipo, yes! E aí pensa em jogos que são completamente baseados nisso, tipo esse último Alien que saiu, que é só um jogo de abrir porta, tá ligado? Nossa, nem me fale desse Alien, puta merda, cara. Jogo bem bosta, cara. E aí, beleza, e outras coisas que ele fica se perguntando, ele disse, né, na entrevista, que já tem 25 anos, coisas como, por exemplo, cara, eu fiquei muito na dúvida na hora que o jogador tivesse que empurrar ou puxar alguma coisa, porque aí ele tem que segurar o botão A, mas ele tem que também usar o direcional na direção pra qual ele quer fazer o movimento, né? Puxar ou empurrar. Sim. E aí ele ficou pensando, falou, cara, será que o jogador vai entender que ele tem que empurrar no sentido de tem que botar pro lado pra coisa ir? E aí ele ficou pensando, a equipe, tem gente que acha que é só apertar o botão A e aí já tem que empurrar. E aí ele disse, não, mas olha só. Mas fora que a equipe tá sempre biased, né? Com certeza, exatamente. E aí ele, a equipe de desenvolvimento, inclusive. E aí ele pensou, não, mas olha só, supõe que, pior caso, o cara era muito engenheiro. Supõe o pior caso. Você acabou de ter um loot, né? Acabou de ter um resto de alguma coisa de um inimigo ali, uma pilhagem pra você fazer. E aí essa pilhagem você pega com o botão A. Se você chegar perto da pilhagem e apertar o botão A, e por acaso o jogo entender que aquilo é pra ser o comando de empurrar a coisa, que impressão eu passei pro jogador? Que ele passou de um desafio sem querer, que ele queria pegar o item no chão. E aí não, você abriu a porta, porque é a mesma coisa. E aí ele pensou, não, tem que ter alguma diferenciação. Então, em muito pequenos detalhes, um cuidado na hora de criar a mecânica do jogo, a jogabilidade do jogo, que fala muito sobre o cara em si, né? O criador em si. E sobre por que os asiáticos ganham mais que os homens brancos. Que os homens amarelos ganham mais que os homens brancos. Né? E também, outra coisa, né? Por que o próximo Zelda, o sopro da... Breath of the Wild. Sopro do Selvagem. Sopro do Selvagem, né? O Sopro da Selva. Por que tá demorando tanto pra sair, né? Que é um... Teve um vídeo aí num Nintendo Direct desses, na época que o finado, o saudoso, tava vivo ainda. Qual era o nome dele? Iwata. Que o Iwata era vivo. Iwata-san. É, e aí o Iwata fala pelo telão, né, com o Miyamoto. O Miyamoto fala um monte de coisa, babá. Aí o Iwata olha pro Miyamoto pela tela e fala, leve o tempo que for necessário pra fazer. A gente sabe que agora o tempo que for necessário não é mais, né? Porque vai sair outro videogame e tem que sair o Zelda. O tempo que for necessário é meia hora. Esse jogo tá um monte de novas mecânicas pra série, né? Que é algo que tá precisando mesmo pra mostrar pra esses joguinhos aí de ação que você só puxa uma alavanca e vai pra frente. Esse Dark Souls aí, que é todo escuro. Pra mostrar como mais que escuro. Você não enxerga nada. Mostrar como que é que faz essa porra de exploração. E aí essa mecânica barra jogabilidade bem sequencial e linear, a mecânica, né? A exploração você faz à vontade. Se traduz nessa coisa: pegue três pingentes e pega a espada. Com a espada você pode matar o Ganon. Mas você tem que falar com as deusas e resgatar as donzelas e não sei o quê. Chegar no topo do castelo e matar o cara. E aí o cara já tinha conseguido despertar o vilão, e aí tem um vilão e você tem que matar o vilão. Cara, mas tem uma coisa que eu acho que é. Eu bato palmas pra esse jogo, que é muito discutido em questão de game design em vários jogos, por exemplo, que, no Mega Coelho? Man X. Coelho? Vira coelho? Não era nem isso que eu ia falar ainda. Era, por exemplo, no Mega Man X tem aquele vídeo muito famoso do Eagle Raptor em que ele mostra como o jogo na primeira fase ensina. Primeira vez que você tem esse cara no mesmo episódio. Mas é porque. Não se esqueça, tal que eu queria falar do Eagle Raptor. Segunda vez, mas ele chuta as bolas do Eagle Raptor desde sempre, cara. Sim, sim, esse vídeo aí do Ego é 17ª, mas é porque o vídeo é muito bom mesmo. É muito bom, cara. Vamos lá, bingo do BFS, já citou o Eagle Raptor duas vezes. Vai. Será que juntar hoje, então não tem o Minha Última Namorada? Tomar um shot, né? Uma delas. Como o Mega Man X é uma aula de game design, a Link to the Past também é. Por quê? Porque hoje em dia, depois de jogar dezenas de Zeldas, a gente está muito acostumado a entrar num dungeon, a entender a mecânica do dungeon, depois pegar um item, aprender como joga o item, ver que o jogo te ensina a jogar com aquele item, te botar desafios mais difíceis ainda naquele dungeon para você superar com aquele item, e aí jogar contra um boss que utiliza as mecânicas daquele item como desafio supremo do dungeon pra você conseguir continuar. E assim o jogo escala essas dificuldades com diversos itens e progressivamente você vai aprendendo uma mecânica muito complexa de um jogo que se inicia muito simples. E é muito legal você pensar que isso foi muito bem feito naquele joguinho de Super Nintendo chamado Link to the Past. Cada dungeon era muito bem pensado em te ensinar, sem que você tivesse que ler no manual ou qualquer coisa, a mexer com a porra dos itens. Inclusive tem um momento do jogo que eu tava jogando e eu achei tão maneiro, tão simples, mas tão maneiro, que era o momento em que você tinha conseguido as bombas, você tinha que ativar uma parada lá num canto da sala pra conseguir abrir a porta, e você não conseguia jogar bumerangue, tiro nem nada, porque tinha uma parede, mas tinha como se fosse um ladrilhos que andavam, uma esteira rolante num canto, aí você jogava a bomba, porque você sabe que a bomba só estoura depois de 4 segundos. Então você joga a bomba na esteira, a esteira leva... Você sabe que ela estoura depois de um tempo. É. Aí a esteira leva a bomba até a parada, que aí quando estourar vai ativar, e aí sim você consegue abrir a porta. Essas coisas simples são recompensadoras. Você fala, porra, eu tô pegando... Manjo pra caralho. Você fala, tipo assim, manjo pra caralho desse jogo. E você compreende a mecânica e você, tipo... E fica fácil, sabe? Você fala, porra, mandei bem, e no caralho. Final da dungeon, você tá lutando contra um boss, tendo um desafio em tempo real ali pra usar aquela mecânica, aquele item, e quando você mata, você fala, chupa! Agora, se chega no boss, é hora do vamos ver, né? Tipo, mostra aí o que você aprendeu com a mecânica, e caralho. E o chefe é o único momento em que você realmente é obrigado a fazer combate no jogo. Sim. Você pode sair de todo qualquer inimigo. Não, é isso que eu ia falar. O jogo, ele tem umas partes do jogo que isso parece até que foi bolada pra ser meio stealth, sabe qual é? Sim. Rejoguei recentemente, mas eu joguei bem pouco. Mas naquele início onde você tem que salvar a Zelda, se você vê, tem uma parte onde tem aqueles guardinhas normais. Sim. Aí de repente vem aqueles guardinhas mais difíceis, que acho que é roxo, os sei verdes. Lá. Ele é um pouco verde. Não, o verde é o fácil, lá. Aí, tipo, e você vê, e aí, tipo, pô, se você for matar o boneco na porrada, você tem que dar, sei lá, 3 ou 4 porradas no boneco pra ele morrer. Mas você vê que, tipo, você tá num cenário onde tem vários abismos. E tem tipo, os bonecos ficam meio que tipo, patrolando, e eles ficam de costas pra você em vários momentos. E tem vários daqueles vasozinhos que você pega, sabe qual é? Uhum. Então você pega o vaso, joga o vaso na cabeça do boneco, e o boneco cai no abismo. Tipo, parece que a parada foi feita pra você, tipo, passar a parada, tipo, meio que matando o stealth, sabe qual é? Até porque você não tem XP, então não tem grind. É um jogo sobre aprender a usar as mecânicas e a jogabilidade do jogo. Assim, você pode te grindar, e se você tiver com pouco life, você mata uns bichos pra pegar coração. E é isso. Grama. não. É, eu lembro de uma entrevista do Miyamoto. Eu não lembro pra onde ele deu essa entrevista, mas eu lembro muito bem dele citando que a criação de Zeldas em geral, eles pensam muito em como vai ser a mecânica do jogo. Eles não pensam em, tipo, história e personagens primeiro. Pensa na experiência. É, mas a gente, eles pensam na experiência, em como que eles vão adaptar aquilo pro videogame vigente. Do Link to the Past, que é um mangá do Shotaro Ishinomori. Talvez isso não signifique porra nenhuma pra você, esse nome. Shotaro Ishinomori, né? Shotaro Ishinomori é simplesmente o cara que criou os conceitos de Super Sentai e de Kamen Rider, que são originalmente mangás. Eu tenho que voltar no tempo pra assassinar ele, então. Já tá morto. Tá tranquilo. Não, você não entendeu. Tem que voltar no tempo pra assassinar ele antes de morreu jovem, inclusive. Eu volto e te pego, filho da puta. Isso, o cara vai criar mil linhas temporais. Aí vai ter o declínio do BFS, que é. Vai começar a saga do BFS. É. Assim que você perde o olho, Castro. Cara, se eu de fato tiver sucesso nessa empreitada, o Daigo vai ter outra personalidade. Ele vai ser uma pessoa normal. Isso, o Daigo vai ser tipo um jiu-jiteiro. Ele nunca viu o Tokusatsu. Tá mesmo, né? Isso aí que você viu. Aí, tipo, não, mas aí você vai ser um jiu-jiteiro que não liga pra Tokusatsu. Pode não, ser. Claro que não ligar. Você não vai ter nenhum bicho comigo. Já vai existir Ultraman, cara. Não adianta. Mas olha só, seus manés. Que mundo o lance, sem graça, sem Super Sentai. Né? Seus manés, o lance é o seguinte. Esse gibi, ele facilmente você encontra importado nas Saraivas e etc. da vida por uns 50, 60 reais. Oh, divertidinho. Ele é bem legal, é bem legalzinho. Eu acho que a versão que andam vendendo aqui no Brasil é a versão, abre aspas, comic book. E, portanto, você lê da esquerda pra direita. E aí, portanto, o Zelda, o Link, ninguém tinha errado até agora. O Link é destro em vez de canhoto, porque tá espelhado. O Link é canhoto? O Link é canhoto, né? Nos jogos nunca parece que é canhoto, mas as artes sempre ele é canhoto. Vocês nunca repararam que ele é canhoto? Caralho, Ocarina é canhoto. Ah, no jogo ele é canhoto, de fato, é. Aquele de que sai pra Wii e pra GameCube, eles invertem, né? O Princess, né? Ou é o Skyward? Qual dos dois? Você é primeiro? O que é de GameCube e Wii? O que é de GameCube e Wii? É o Twilight. O Twilight de Wii é invertido, né? Pra você ser destro, igual a maioria. GameCube é o lado e o Wii eles inverteram. Até o mapa também é invertido. Não, no GameCube é certo. Você usa na mão direita o emote. Você que é destro. GameCube que é o certo, não o Wii que é espelhado. Mas se você configurar o emote pra canhoto, o Link vira canhoto? Eu acho que não, porque o jogo tá espelhado já. Já era. Meu Deus, eu tô chocada com isso. Eu não tinha reparado que o Link é canhoto? Aí, pronto. Receba. Link é canhoto. Mas no Skyward Sword ele também é destro. E outra coisa, às vezes a galera briga aí, o nego não entende porque o nego chamava o Link de Zelda. Esse é um dos motivos, esse jogo, cara. O cara tem cabelo rosa e parece uma menina. E a lenda não chamava de Zelda. Era mas, gente, quando você associa Zelda ao nome de mulher, na época, pra mim, Zelda era o Zelda, cara. Que nem o Metroid. Não, cara, é o nome de Zelda vinha da Andrea Beltrão, cara. Não, pra mim, Zelda é Zelda é a filha do Robin Williams. É a esposa do Fitzgerald, né? Também era Zelda. Inclusive, a personagem é por isso, né? Sim. Que coisa, hein? Olha só. Na verdade, o personagem é por causa da filha do Robin Williams. Ele voltou no tempo e criou um paradoxo temporal. Um livro de game design que é um dos mais famosos, que ele tá servindo de suporte do meu monitor, que é o Art of Game Design, do Jesse Shell. É um que vem com umas cartinhas e, pô, todo mundo faz isso. Essa galera toda que a gente conhece aí, que faz design de jogos, tem o livro. O Senhor da Eternidade já viu esse livro, talvez ele não tenha. Como eu tenho o livro físico aqui e tá embaixo do meu monitor e eu não queria tirar ele, eu abri o PDF agora. Nossa. E aí eu abri justamente porque eu queria. Eu queria falar pra vocês sobre como um Zelda é pensado dentro da proposta que esse livro aqui, que é o livro Guia do Game Designer 1-2, livros Guia do Game Designer, diz. E aí, só pelos títulos dos capítulos, o cara diz: no começo existe o projetista, o designer do jogo. O projetista cria uma experiência, capítulo 2. Capítulo 3 é a experiência faz surgir. Você tá traduzindo ou tá em português? Eu tô traduzindo. Da experiência surge um jogo. O cara quer dar pra você uma experiência e vai criar um jogo pra aquilo. O jogo é feito para um jogador. E a experiência tá na cabeça do jogador. Porra. Então, todos esses elementos aí, e depois assim, alguns elementos do jogo. jogo são mecânicas do jogo. E as mecânicas do jogo têm que estar em equilíbrio. E as mecânicas do jogo têm que suportar quebra-cabeças, puzzles, né? Então, tudo que é capítulo, né, os nomes dos capítulos e até as outras coisas que estão aqui dentro do prefácio do livro, né, do índice do livro, são coisas que são perfeitamente aplicáveis no Zelda. Mecânica 1, espaço. Mecânica 2, objetos, atributos e estados. Mecânica 3, ações, regras, habilidade, sorte. A sorte de vir o coraçãozinho ou não, sabe qual é? Sim. Então, mas assim, ó, deixa eu falar uma coisa, só para parar de... Estou chipando muito o pau do jogo, mas falar algumas coisas mal também, né? Claro. Porque é o seguinte... Eu te trouxe aqui pra isso. Não... Pô, trouxe sim. Só falei. Porra nenhuma, eu sentei o cacete na história, ele defendeu, ele falou, mas não precisa ter história. Mas é que tá, Não, jogo. Não. Ele é o cara que traz o equilíbrio. Ele é o vilão que a gente precisa. Ele é o Batman. Ele é o super-herói que a gente precisa. Não, assim, só ia falar o seguinte: apesar de ser tudo isso legal que a gente falou até agora, também já mostra que o designer japonês, né, que nem o nosso amigo Sr. Trinidad gosta de chupar a pau também, é limitado. Porque esse jogo também apresenta os defeitos dos outros jogos da série Zelda desde então. É que os itens, que o PH falou que é muito maneiro, normalmente costuma ser assim, a primeira dungeon que você pega ele é muito relevante, depois ele cai, fica quase inutilizável. Mas isso é natural. Calma, natural não. Mas nem sempre. Você vai aprender. Então assim, no Zelda tem esse problema, ele usa muito bem em certo momento, depois aquele jogo, aquele item passa a ser um item do teu inventário, tu quase não usa mais ele durante o jogo. Mas você tá falando do Todos os Zelda depois dele sofrem o mesmo problema. Sim, não, o Ocarina of Time também é assim. Discordo. Você não usa a porra do Megaton Hammer na sua vista. Pode enfiar o Megaton Hammer no cu depois que você mata o Volvade. Ó, nem todos os Zeldas depois tem isso, não. Eu lembro que no Ocarina você pode usar qualquer item. Ah, Ocarina é bem. Em alguns Majoras você pode usar. Por exemplo, a bota você usa muito. Agora, por exemplo, pega roupa. A bota de ferro tu não usa pra porra nenhuma. Não, as luvas. Você usa as luvas de ouro no castelo. Você tem que usar as luvas de ouro no castelo depois. O escudo que você usa pra refletir também. Eu tô entendendo o que o Pyron tá falando, até tô concordando, mas eu não tô conseguindo pensar num contra-exemplo agora. No sentido de qual é o jogo que faz isso direito. Qual é o jogo onde você usa todos os itens? Não, mas só pra argumentar num ponto. Todos têm itens que você usa depois, pelo menos um ou outro. Não é todos ficam inutilizados depois da dungeon. Isso faz parte do equilíbrio também. Isso pode ser um defeito. É, eu acho que isso faz parte do jogo, acho que isso é normal. O jogo, ele tem alguns itens que eles são mais relevantes pra jogabilidade. Sim. E pra conquistar novos lugares no jogo, que você não conseguia acessar antes, e outros são mais momentâneos. Então, quando você tá falando do Link to the Past, você vai virar e falar, porra, agora eu tenho Hookshot. Hookshot vai ser um item muito importante pra você. Pega, eu tenho que me entender, o jogo da própria Nintendo. Quer ver o jogo pra entender? Pega o Metroid. Toda habilidade que você pegar com a Samus, você vai usar ela o jogo inteiro e vai deixar o seu personagem melhor. Do início até o fim. A Samus é um personagem que quanto mais item você pega e mais habilidade você pega, você vai usar ela o tempo inteiro e vai fazer tua jornada ou experiência única desde então, dependendo dos itens que você tem. O Zelda não. Você pega o item, você vai usar em pontos muito específicos do jogo e depois não vai usar mais. Então, é um defeito da série em geral, no meu opinião. Vai com calma. Tem itens que são bem menos relevantes, isso eu entendo. Mas você tem itens que são muito relevantes. Como é que o jogo consegue fazer isso sem forçar a barra bizarramente? Você não vai criar mecânicas o tempo inteiro pra você usar o rod de fogo e o de gelo. Não, porque aquilo é uma coisa um pouco mais momentânea. Mas aí o jogo tenta construir algo que, no final, no último dungeon, você vai ter a experiência completa com todos os seus itens. Sim, é verdade. O último dungeon do jogo é o lugar que bota em teste se você sabe combinar todas as jogabilidades dos itens no jogo. É, se você aprendeu ou não. Eu entendo a frustração de você não usar 100% do tempo todos os itens. E existem alguns itens que, ao longo do jogo, acabam um pouco mais guardados. Mas eles são muito importantes, primeiro, para você acessar áreas novas no mapa. Toda vez que você sai de um dungeon com um item novo, você fala, opa, deixa eu abrir o mapa aqui para saber onde eu consigo chegar agora com você esse item novo. Também, você lembra também, quando você pega a bomba, sei lá, você lembra que você passou por lugares onde tinha paredinha da bomba. E quando você... Aí você acessa os lugares e tá certo. Não é todo dungeon que vai fazer uma escala de todos os itens que você usou antes. Porque é como se tudo estivesse te ensinando pouco a pouco a mecânica de cada um pra você chegar na última fase do Mega Man e lutar contra todos os Robot Masters de uma vez. que é o último dungeon do Zelda, que você vai usar todos os itens ao mesmo tempo. BH, tu sabe Zelda. Que não é bem assim, né? Mas tudo não, bem. Pera, ó, isso tudo na teoria. É. A teoria é muito bonito, mas não é bem assim na prática. Mas, cara... mas talvez você não pode exigir uma parada perfeita. Não, mas olha só, Deixa a GG falar, ela tá querendo falar um pouco. É perfeito. Ah. É um defeito do jogo, cara. Muito simples. Deixa eu falar, Byron. É, Byron! Tem um Zelda que eu me lembro agora que você usa bastante todos os itens que você vai pegando progressivamente, que é o Twilight Princess. Twilight Princess, você tipo, tá na Dungeon 1, você vai pegar um item. Na Dungeon 2, você vai usar o item da Dungeon 1 e 2. Na Dungeon 4, você vai usar os itens da Dungeon 2, 3 e 4. E assim por diante. Eu lembro mesmo que o Zelda... Sim, o Beyblade você usa muito, inclusive, depois que você pega ele, tá? E ele serve... Porra, a bosta! E o Castro tava perguntando do Hammer no Ocarina, você pode dar. Você pode usar ela pra bater no rabo do Ganon no final. É mesmo? Porra, sim, mas na real você pode usar com arma, se quiser. Qualquer porcaria. Você pode usar com arma. Só que é tipo, ela aquela... não tem um fator que. Se você não pegar aquela espada. Se você não pegar aquela espada indestrutível lá, que você tem que fazer aquela quest toda por Hyrule, você pode usar o martelo de boa. Porque o martelo você pode usar arma normal também, não a Master Sword? Não, quando você tá sem a Master Sword no começo da batalha, ele joga pra longe, lembra? Ah, é verdade. Tá esse Dr. Castro, cara, jogar a espada pra longe, ele finge que não lembra. Eu nunca vou me esquecer, tá? Vou esquecer. Por favor, você tem a sua tréplica, pode esculachar a mecânica, a gente vai ficar ouvindo. Quem? Você mesmo. Ele não tá esculachando não, cara. Não, eu estou com muito ódio, ele tá só apontando. É só um defeito. Estou muito política brasileira agora, cara. Eu fui demais pra dar gay, mas só acho um ponto fraco do jogo. Eu não discordo de você, mas eu acho que foi algo que foi melhorado ao passar do Zelda, sabe? Chegou agora no Twilight Skyward, ele melhorou muito isso da questão de Skyward de que ano? Eu não lembro. É, 2000X. Não, mas Zelda de 86. Eu acho que a Link to the Past utiliza os itens muito melhores do que o Ocarina of Time. Mas o Tur, mas é isso que eu tô falando. Ele foi evoluindo. Doutores, o jogo tem que te obrigar a usar tudo ou ele tem que te permitir usar tudo? Tem que permitir. Sabe qual é? Tem coisa que eu consigo resolver com a bomba sem tá que fosse obrigatório. Você tá sendo muito liberal, Elapse. Não existe a resposta que certa. Permitir, não existe a resposta certa, então. Por isso que eu tô falando. Eu estou de novo. Você tá muito com raivinha também? O que você acha assim? Sabe o que eu acho uma merda, Fyron? No Link to the Past? Mecânica de mana. A mecânica de mana nesse jogo eu acho inútil. E gasta rápido. Ah, cara, mas assim, então, é o lance da Mimic de falar que tem, porque, vou te falar a verdade, é mais hoje, cara, de certo nível fica uma apelação. Pega aquele raio que atravessa a parede e, porra, tu fica quase invencível. Assim, o combate do Link to the Past em geral, ele é bem fácil. Só lá pros últimas fases, você tem um pouquinho de dificuldade, mesmo assim é fácil você farmar coração. Assim, ele é um jogo fácil nessa parte do combate, assim, então... É, realmente. Mas, assim, é maneiro ter, né? Porque tem umas magias que são bem úteis, alguns chefes, assim, algumas partes. A gente, em algum podcast lá atrás, eu não lembro qual, a gente falou que o modo hardcore do Zelda é você não pegar nenhum heart container. É seguir o jogo com 3 corações. Mas é. Então, se você quer jogar o jogo difícil, bebê, joga com 3 corações. Esses speedrunner aí, você vê só com 3 corações, cara. Ninguém para pra pegar o coração, não. É stealth, mano, stealth. Speedrun. Eles não brigam direito, né? Mas só é speedrun em... Speedrun de 2 horas. E convenhamos que o melhor item do jogo é aquela botinha que faz você correr. Aquela botinha que faz você correr. Bota de Pegasus. Pelo amor de Deus. A bota de Pegasus. Que no original não é bota, é só sapato. Mas eu concordo com você, Pyron. O jogo não te dá muita dificuldade de combate. Até porque não é um jogo de ação, né? Exato. É um jogo de exploração, cara. Exato. Sem dúvida. Tá. Aliás, não, melhorou. O combate melhorou muito, né? Porque, assim, na verdade, o primeiro era difícil pra caramba, mas não tanto pela dificuldade, mas pela jogabilidade. Pra tu acertar uma espadada era complexo. É, o hitbox era um lixo. Nesse, só do fato da tua espadada fazer um arco em volta de você, te melhora muito a jogabilidade, cara. É muito melhor. Exato. E odiadores vão odiar, mas eu acho a mecânica de combate do Ocarina of Time a melhor de todas, mas enfim. É um pro outro podcast. Eu acho a do Twilight. Eu acho. É, do Twilight pode ser, porque já tem o Z-Target e bebe muito da. Não, você tem aquele esqueletão lá te. Como fala? Te apresentando novos golpes também. É mó maneiro. O que eu acho é que nenhuma revista de videogame dos anos 90 fez um review desse jogo. Porque eu tô olhando aqui todas em 92, assim, entre abril e junho, e ninguém, cara. Na época, né? Você diz? Na época. Ah. Tô meio triste com isso. A capa da videogame de maio, né? Um mês depois do jogo, é Lemmings, tá? Qual é? De Super Nintendo. Pô, mas Lemmings é foda, foi mal. Não, e a mesma edição tem Kid Chameleon, que é um jogo muito superior, e o cara colocou Lemmings na capa. Você acha que isso aí é superior a Lemmings? Muito superior a Lemmings. As revistas de videogame só começaram a mexer com Zelda quando ele saiu aqui no Brasil, quando a Playtronic lançou. Aí teve detonado. Ah, tem que ver isso, é verdade. Um monte de coisa. Mas eu só joguei, aluguei uma vez, eu acho, o Link to the Past na locadora. E a capa era localizada, né? Era A Lenda de Zelda, um elo com o passado. Sim. Era isso mesmo? Era isso mesmo. Que foda. Assim, outra coisa foda do Link to the Past, né, que tem que falar que é uma coisa que acontecia com qualquer moleque nessa época, né? Porque era muito maneiro tu ver um jogo que você olhava, às vezes não entendia direito qual é, e você vai jogando 16 bits e, cara, tu vê um salto tão grande de tudo, fora jogabilidade, gráfico, trilha sonora. Então, quando tu jogava aquele jogo, tu quer falar assim, caralho, agora realmente a gente tá numa parada, porra, que é outro nível, sabe? O Link to the Past, pra mim, no Super Nintendo, ele e o Castlevania foram responsáveis por isso, porque o Mario eu ainda acho, assim, tinha aquelas coisas legais, né, mas, pô, o Mario 3 era muito foda, né, cara, do Nintendinho. Uhum. Então tu não tem esse baque, pô, olha aí primeiro o Zelda e vai olhar o Link to the Past, cara. Olha o Mega Man e vai olhar o Mega Man X, porra, era foda, sabe? Eu acho que no Mario tem menos esse baque, né? É, tu falou, o Mario não tem, porque o Mario 3 é muito foda. O Mario 3 foda. É, cara, a obra máxima, o Magnum Opus. Imperius Rex do videogame. É o The Last of Us dele. Assim, é porque eu gosto muito do Mario 3, mas o Super Mario World, ele é um jogo do caralho. Certeza. Não, o que o Byron tá falando é que o pack não é tão grande, entendeu? Uh-huh. Não é aquela coisa que você olha assim, caralho, olha como esse é extremamente superior àquele. Exato. Do Zelda pro Elo com o passado, você vê isso, né? Apesar do Miyamoto falar nessa mesma entrevista que ele tava quebrando a cabeça, sobretudo pra fazer alguma inovação, porque ele dizia que o primeiro jogo já tinha 5 anos, então tudo que eles colocaram de novo ali, na verdade, as outras pessoas foram fazendo outras coisas em cima. E que agora a briga deles era, o que, que a gente coloca de novo aqui? Qual é a nova coelho. Novidade? É, botou coelho no caso, agora sabemos, né? Coelho. Galinhas. Aliás, galinhas, cara, da morte! Os cucos. Mas o coelho é foda porque ele dá um certo spoiler no de 3DS, quando você joga anos e anos depois. É verdade. Você meio que já sabe quem é o coelho. É, não, esse... Quem era o coelho não, sabia? Eu sabia. Eu só saquei o coelho no final mesmo. Saquei quando eles falaram. O elo Entre Mundos, né, que é o de 3DS, sim, é uma continuação direta desse, né? É no mesmo universo, né? Tem que lembrar que Zelda é um multiverso, né? Então a linha do tempo... Foda-se. É, essa linha do tempo do Link to the Past, inclusive, é uma linha do tempo em que o Ganondorf ganha o Link. O Ganondorf mata ele. E é uma forçação de barra muito violenta, mas enfim. Bom, tudo bem. Mas eu só tô falando, que está na linha do tempo. Não escrevi a história. O Link, ele vai. Tira Master Sword no Ocarina of Time, aí ele perdeu. E aí segue uma outra timeline até ele voltar. É. O Ocarina divide em 3 timelines ainda por cima. É, eita joguinho da porra. Na verdade, essas porra que ele inventou depois, cara, mas eu te considero tudo, na moral. mas eu fico muito confuso porque eles queriam colocar todos os Zeldas, né? Eles não descartaram nenhum. Até o Link's Awakening tem uma linha do tempo. Tá numa linha do tempo lá. Porra. Tipo, até os de CDI, tá ligado? Mas Link's Awakening ele sempre esteve, porque ele é ele é a sequência do Link to the Past. Sim, mas eles conseguiram, tipo, encaixar todos. Todos estão na cronologia oficial. Você Oracle pegar of card. Seasons. Sim. Seria muito legal muito falar. Maturado até hoje, porque eu queria muito que tivesse um terceiro Oracle. Era pra ter, né? Não teve. Era o Crystal, né? É porque cada jogo tem uma linha do tempo específica, né? E aí tem alguns conjuntos, né? Tem uma linha do tempo que é, sei lá, o declínio de Hyrule. Aí a outra linha do tempo tem um outro nome. A outra alagou tudo. É, enfim, sei lá. Mas que é a do jogo do barquinho, né? Pô, esse é muito foda. Esse é um jogo underrated. Qual? Ele é muito foda. Eu joguei o início, achei bem legal. Olha, eu vou dizer uma palavra pra vocês, hein? Vocês jogaram esse jogo no Wii, né? No GameCube, né, na verdade. Eu joguei no GameCube também. Tem que ver no Wii U, meu irmão. É outro jogo. É bonito da porra o jogo. Ah, que eu joguei numa televisão de tubo, CRT, então... Não, mas ele bonito no GameCube já era pra caralho na época, assim. Cacarico Village. apesar de ser um lugar muito legal, muito bacana, não tem muita relevância, né, cara? É só uma cidade, é a única cidade que você tem ali e acabou. Tem cucos. E tem cucos. E caralho, que galinha sinistra. Quem nunca chegou no primeiro momento e aprendeu que podia bater na galinha e sadicamente resolve espancar a galinha, porque criança é má. E aí só que a galinha tem que se fuder mesmo. E as Nossa. Galinhas vêm todas em cima de você. Já viram esse gif que é o da Vingança das Galinhas? Ah, muito bom. Como é que é? Tem um gif do Zeldinha que é a Vingança das Galinhas, que tá o Link botando na galinha, aí vem 300 galinhas em cima dele. Eu concordo com o Cássio, quem bate nas galinhas tem que se fuder. Exatamente. Tem um dos bonecos do Zelda Musou como segunda arma é invocar cuco pra matar a tela. Muito lindo isso. O Zelda, coisa que marcou, trilha sonora na época, marcou pra caralho, porque assim, tu tinha jogado Mario, beleza. O Mario ainda lembrava muita música dos outros Marios, né? Só que a qualidade é melhor. Mas o Zelda não, o Zelda é aquele negócio meio orquestrado mesmo, sabe? E levou alguma coisa que até é pra outro nível, que no Super Nintendo depois foi... Fica até comum, né, jogos com orquestrados, assim, mas a primeira vez que tu viu aquela porra, cara, que a gente tinha o Super Nintendo foi no Zelda, entendeu? É, caiu muito bem com a trilha sonora do jogo, cara, ficou muito bom. O que é aquela primeira vez que você vai pro Underworld e começa a tocar... Foda, né? Code Kondo, rei dos leitmotifs. Então, haters wanna hate, isso é o melhor Zelda, chupem. Estou chegando lá, Fernando! Cast, eu gosto de jogos. E Zeldinha, vamos, e lápis. Vamos. Massa. Escolha. Desenho animado dos anos 80, 90. Para Gegé dar para Zelda. Como é que você vai comparar a Lenda de Zelda, um elo com o passado, com um desenho animado dos anos 80, 90 que passava nas manhãs da TV brasileira, Globo ou SBT apenas? Qualquer desenho? O desenho. Das de 80, qualquer desenho. Não. Você escolhe para porra. Sua... Não, pode. Não, como... não precisa ser só japonês. Pode então, ser 2000 ser também, tá? Porque tem que levar em consideração a idade das pessoas. Não passava desenho japonês no sábado de manhã dos anos. Não passava desenho japonês. Passava desenhos animados no Japão, tipo Silverhawks e Thundercats. Não, peraí. Acho que nós temos que incluir o Dartacão e o Yamato nessa. Caralho, Dai. Ela não vê isso, não. Ela não vê isso, não. Pra do espaço. Tranquilo. Yamato passava? Yamato já passava, né? Nos anos 80, né? É, Voltron é japonês, passava. Sim. Não, foda-se. Vai, compara aí, qualquer desenho animado. Pode ser Turma da Mônica. SWAT Cats. Só que essa não passava na Globo. Olha aí. Passava na Gazeta. Olha aí. É difícil. Sei lá, não é fácil. Vou comparar com. Caverna do Dragão. O. Não. O desenho animado dos X-Men. Isso passava na Globo também? Passava na Globo. Pai, foi lá só que passou, é? E agora o mais importante, GG. Por quê? Porque não, TV aberta. Porque assim como o desenho dos X-Men que passava lá na Globo, nas nossas manhãs animadas, quando éramos jovens, este jogo, Zeldinha, né, o elo com o passado, também é um clássico, é uma pérola que só nós, quando éramos jovens, saberemos o que é jogar lá no Super Nintendo. É uma porta de entrada para um mitos maior, no caso de X-Men ou o de Zelda. É um clássico das manhãs, mais pesadas. Né? Antes de ir pra aula. Drogas mais pesadas. Assim como Zelda, X-Men também tem uma musiquinha muito marcante, né? Caralho, perfeito. Gostei. E um enredo muito bosta também. Também, verdade. Eu teria comparado com o Fantástico Mundo de Bob. Caralho. Não tem um morfo no Zelda. Não, você é um morfo. Você é um morfo. Você é um morfo, vira coelhinho. Verdade. Morou? Por que o Fantástico Mundo de Bob? Porque, a exemplo, assim como a Lenda de Zelda, um elo com o passado, o Fantástico Mundo de Bob também é uma aventura de exploração. Interessante. Muito bem, explorando muito bem. Que não te obriga a nenhum combate, te obriga a fazer descobertas e tem excelentes músicas como a música está em todo lugar. Os peixes não cheiram. Peixes não fedem. Não sei por que peixes não fedem. We're Going on a Trip, que não é dublada em nenhuma versão, infelizmente. Mas é que We're Going on a Trip é muito bom. By Train, Tá dublado, sim. Eu tô indo viajar. Eu tenho... Caralho, eu não lembro de nenhuma música de Mundo de Bob. Eu odiava o Mundo de Bob. Tô indo viajar. De trem, carro... De táxi, qualquer jeito é bom. Isso aí. No fundo, sério mesmo. A mulher tá cantando aqui, vem cá, amor. Meu Deus do céu. Vem cá, pô, então tá bom. Ela não quer. Não quer. Tá com vergonha. Tá com vergonha. Tá bom, você tá com vergonha, já entendi. Tá com vergonha. É. Um, dois, três, e tô indo. Tô indo viajar. De trem, de carro, até de táxi. Qualquer jeito é bom. Peixes não fedem. Não sei por que peixes não fedem. Tchu-tchu-tchu. Peixes não cheiram, pivoto, né? Não fedem. Esse é eu não tenho nem condições de falar o meu desenho depois dessa porra. Eu tô bem, eu tô sem reação. O meu era só o Tic Tac dos Defensores da Lei, que era o desenho que tinha as aventuras mais iradas. Calma aí, rapidinho. Agora tu falou um que lembrou que tem tudo a ver, cara. É. O Duck Tales, pô, caçadores de aventura, porra! Porra! E que tem jogos melhores que o Zelda. Aventura! É isso aí, Lapso! É isso aí, Fantástico Mundo de Bob. Que tem um episódio ganhador de Emmy, né? Que é o episódio do guarda. Caralho! Então, meus amigos, compareçam no dia 4 de dezembro no nosso ilustre evento anual e ou semestral, quando a gente está afim, Baixo Frente Pizza. Lá nós podemos comer pizza, falar merda, jogar e falar mais merda. Tem que junto falar, com figuras como... Foco em falar merda. E Lapso, Senhor Eternidade, Mamute, Jean Reno Casual, todo mundo, moleque! Vai ser muito foda. Jovem, você que não é vegetariano, vá ao Baixo Frente Pizza. Lá você pode comer pizza de mussarela, calabresa, pepperoni, portuguesa. Ouvi o Daigo falando besteira. Viu o Jean Reno perdendo no Pokémon? Pode não. Não vai, o Daigo vai faltar. Você tá fazendo a versão daquele vídeo do exército. Não, do cara que faz aniversário lá, do seu frágil mundinho vai se abalar. Nunca ouvi isso. Não é esse? Mas estou interessado agora. Seu frágil mundinho. Isso também vale. Vai se abalar. Deixa eu ver aqui. O Baixo Frente Pizza 2016. Furacão Neurótico. A número 1 do Brasil. Espião Choque de Monstro. Mandem seus e-mails pra eu gosto de jogos @baixofrentesoco.com. Deem um joinha no facebook.com/baixofrentesoco. Entre no facebook.com/groups/baixofrentesoco. Acesse telegram.me/baixofrentesoco. twitch.tv/baixofrentesoco. youtube.com/baixofrentesoco. Dia 10 de dezembro tem um campeonato beneficente de Street Fighter 5, Guilty Gear Xrd, Revelator e Mortal Kombat XL na Universidade Veiga de Almeida, Campus Barapendi. A entrada é um brinquedo para ser doado e você lá poderá assistir grandes competidores de Street Fighter da cena do Rio de Janeiro, que é a maior do Brasil hoje, jogando esse jogo e outros jogos, e vai ser legal. E vai ter transmissão. Que legal! O tiro baixo em frente, soco nada mal! Oh, yeah. E vai ter transmissão pelo Twitch ou pelo YouTube, sei lá, e você vai poder ver eu narrando Street Fighter de novo. Tá narrando profissionalmente agora? Muito. Um narrador. Eu já fechei pré-contato com a SPN ano que vem. Eu só quero lembrar que você é um fodão, te amo muito, você é um fodão, obrigado. Narra pra caralho, obrigado. Mas infelizmente você não chega aos pés do Senhor da Eternidade. Sim. Narrando aquele campeonato. Não, mas ele tava comentando, eu sou narrador. É verdade. Dois que somos um. Deviam ir os dois, então. Devia. Vou estar convidado. Eu nunca vou esquecer do Cacho falando. Muito bom. Agora o ninja inimigo está aplicando a voadora rasteira como eu nunca vi. A técnica sagrada. É isso aí. Um beijo, abraço e até semana que vem. Um olhar e um sorriso. Beijos. É disso que eu preciso. Não vá sozinho. Pegue isto. É perigoso ir sozinho. É perigoso pra caralho seguir. Toma esse troço.